testar as dificuldades que os portadores de deficiência física encontram para se inserir no esporte? Quais são os maiores desafios e por quê? Porque mesmo diante de todas as barreiras que lhe são impostas, ele decide persistir. Qual será a motivação que o leva a continuar nesse caminho? Nesse podcast, iremos abordar tais questões relacionadas com a deficiência física e o esporte. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fabiana Santos. Eu e meu grupo gostaríamos de entrevistar uma garota que se chama Ana Caldeira. Ela tem 20 anos de idade e ela é atleta de esporte tênis e cadeira de rodas. Resolvi fazer algumas perguntas para ela e ela está me respondendo essas perguntas e contando um pouco de sua história para a gente. Infelizmente, eu não consegui ir até ela para fazer essa entrevista pessoalmente. Mas ela me respondeu, eu vou estar lendo para você a resposta dela e contando um pouco da história dela para vocês. Enfim, vamos à primeira pergunta que eu fiz para Ana. Eu perguntei para ela: Ana, o que te motivou a praticar esse esporte? E ela me disse: Na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Futebol, handebol, vôlei, natação. Sempre estava acompanhando. E aos 3 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, me deixou paraplégica. Eu vi no esporte uma válvula de escape. Tive a oportunidade de conhecer outros esportes paralímpicos, como basquete, natação, tênis de mesa e o tênis em cadeira de rodas, que foi o esporte pelo qual me apaixonei. Comecei jogando por hobby, até fazer a melhor escolha da minha vida, foi me tornar para-atleta profissional de tênis. Hoje sou para-atleta da seleção brasileira, atual segunda melhor atleta do país e 38º do mundo mundial. Até aí dá para ver que a Ana é maravilhosa, né? Segunda pergunta que fizemos para a Ana foi: qual sua maior motivação? Ela respondeu: meus pais e minha própria história, tudo que eu passei na minha vida para que eu chegasse até aqui, é o que mais me motiva todos os dias para continuar. Isso prova para mim que eu posso muito mais, só depende de mim. O meu grupo e eu perguntamos para a Ana qual era a maior superação dela. E quando eu conheci um pouco da história dela, eu queria escutar e dar a voz dela para nos ensinar, né? O que está no lugar que ela está, o que ocupar o que ela ocupa na sociedade. E ela respondeu: é diário isso, desde o acidente venho esperando todos os dias, sem colocar limites nos meus sonhos e objetivos, pois minha maior rival desde então sou eu mesma, meu corpo e minha mente. Perguntamos também: qual foi a maior dificuldade? Talvez você ache isso estranho me ver falando isso, porque minha maior dificuldade não é estar na cadeira de rodas, porque ela não me impede de fazer nada. Eu te quero, faço o que eu quero, só não é. Então, minha maior dificuldade é lidar com a falta de empatia do ser humano. Eu tenho que enfrentar essas pessoas todos os dias para ser visto vivendo a vida. E de acordo com essa pergunta, nós perguntamos para ela sobre se algum tipo de preconceito. Se existe algum tipo de preconceito para estar em uma cadeira de rodas e ser tão independente. Ela disse: preconceito existe sim, na fala, no olhar, e eu sofro isso todos os dias. Uma das coisas que eu mais escuto quando estou na rua é: nossa, tão linda, tão nova na cadeira de rodas, coitada. Como se eu precisasse ser velha que ser pressão na cadeira de rodas. Então, é mais ou menos isso. A deficiência não está em mim, está na cabeça das pessoas. Nós perguntamos para ela se ela já participou de alguns campeonatos. Ela disse que sim. Diz que já participou de 36 títulos simples, né? Ela coleciona 36 títulos simples, já participou de diversos campeonatos. E ela já jogou campeonatos há 5 anos. Eu vou falar para vocês um pouquinho dos lugares que ela já foi. Já foi para a Argentina, para o Chile, em Goiânia, Bahia, entre outros. Eu vou mandar para vocês os lugares que ela já foi. Vou mandar também o nome dos lugares que ela já foi, né? E dos campeonatos. Gente, é isso. Eu quis trazer a história da Ana para vocês, porque eu fico feliz com a Ana por um tempo. Eu já ouvi falar por alto a história dela, mas eu resolvi ir até ela para saber realmente como foi. E ela me deu essa honra, né? Falou um pouco pra gente a história de superação dela. Eu entrei no Instagram dela, ela é maravilhosa. Ela é bonita. Depois eu vou deixar o Instagram dela para vocês visitarem. Eu fiquei muito feliz e honrada de poder contar para vocês um pouco da história dela. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, gente, agora a Camila Amaral, estudante de educação física na UEMG, vai estar falando para a gente um pouco da sua experiência no esporte. A Camila Amaral tem 18 anos e é atleta no karatê desde os 10 anos de idade. Meu nome é Camila Silva Amaral, tenho 18 anos de idade, sou atleta de karatê desde os 10, ou seja, já tenho 8 anos que eu sou atleta. Sou atleta de seleção mineira, seleção brasileira, tenho acumulado alguns títulos como campeão mineiro de karatê, campeão brasileiro de karatê, campeão de todos os jogos regionais de Minas Gerais e de São Paulo, desde 2015 até o presente momento. E tive a honra, né? Aliás, vou ter a honra de voltar para o Brasil, no Japão, em Tóquio, em 2022, no Campeonato Mundial de Karatê. A primeira pergunta que eu é qual a minha opinião a respeito da superação e esforço dos atletas que são portadores de deficiência física. Bom, a minha opinião, eu acredito que é a mais popular de todos, né? Que o atleta que é portador de deficiência física tem que ter uma superação muito maior do que aquele que não tem. Consequentemente, o esforço dele também é muito maior. Não se bacana porque as dificuldades para eles são muito aparentes. Muitas vezes os atletas que não têm deficiência física não valorizam os nossos treinos diários, não valorizam a nossa capacidade de pegar as coisas logo de primeira. E essa galera que tem a deficiência física tem que ter uma superação e um esforço muito maior. E isso demonstra até um valor muito maior pelo esporte do que os outros atletas. A segunda pergunta é como lidar com essas pessoas. Certamente que tem um cuidado especial com essas pessoas, mas a gente não pode tratar elas como seres diferentes. Por quê? Porque quando a gente trata alguém como diferente, a gente acaba isolando essa pessoa. Então a gente tem que ter um carinho com elas, mas em forma de acolhimento, que é a gente treinar, respeitando as limitações, mas de forma alguma sendo um obstáculo na vida dessa pessoa. A gente tem que ser como se fosse uma âncora para ajudar essas pessoas a crescerem cada vez mais e mais difícil, aprender com elas, porque elas nos ensinam muito. Então, essa seria a melhor forma de ajudar essas pessoas. Outra pergunta é: quais as dificuldades apresentadas por elas? Bom, a maioria, pelo menos que eu tive contato, tinha dificuldade motora. Então, movimentos que um atleta de karatê fazia normalmente, a pessoa com deficiência não consegue fazer por causa da coordenação motora. Então, cabe a nós, atletas que têm deficiência física, auxiliar essas pessoas e ter paciência, auxiliando elas na sua necessidade, mas, como eu disse, sempre acolhendo ela. Por mais que ela possa apresentar uma dificuldade muito maior para nós, a gente tem que compreender o processo aprendizado de cada pessoa. A outra pergunta é, em relação a esses atletas, você acha que são suficientemente valorizados ou não? Se não, por quê? Levando para o ramo de competição, o karatê, eles são valorizados da maneira correta, sim. Eles têm uma atenção especial, as competições deles são adaptadas, tudo dentro das limitações. Eles competem, né, não com pessoas que não têm deficiência, então eles competem entre si. Isso já mostra um acolhimento bacana, porque toda competição tem uma categoria apenas para pessoas que apresentam qualquer tipo de deficiência e eles disputam entre si. Isso faz com que a competição fique mais igualitária. E para eles não se sentirem inferiores, o critério de avaliação deles são os mesmos que os atletas que não têm deficiência física. Lógico que tem uma flexibilidade muito maior, né? Eles têm uma margem de erro muito maior do que um atleta que não tem deficiência, então eles podem errar muito mais, né? Eles podem cometer deslizes na luta e no, na hora do kata, que é uma outra espécie de luta que existe no karatê, que é um volume muito maior do que os outros atletas que não têm deficiência podem cometer. E aqui tem mais algumas perguntas para o atleta. A primeira é: por que se tornar atleta? Então, começou o karatê por questão de disciplina. Eu era a aluna mais bagunceira da minha sala, estava na sala da diretora todas as vezes. Tinha 10 anos de idade quando eu comecei e foi por causa disso. Eu estava sempre me metendo em brigas, então comecei o karatê por causa disso. Mas a questão de ser atleta foi lá para 2015. Eu tinha 13 anos de idade quando eu disputei minha primeira competição. Eu não comecei o esporte com o intuito de competir. Eu comecei com o intuito de criar disciplina. Eu nem sabia que existiam competições. Só que eu fui treinando, fui melhorando e o meu treinador falou: olha, por que que você não vai competir? E aí eu ficava com muito medo, mas um dia eu falei: ah, vamos lá. Aí eu disputei a primeira competição, perdi para todo mundo, mas eu achei bacana e quis continuar nisso. A outra pergunta é: qual a sua maior motivação? A minha motivação é sempre me espelhar em pessoas que de alguma forma quebram as barreiras. Então, nesse ponto, eu me espelho muito em vários atletas que têm deficiência, porque para mim eles são o maior referencial de pessoas que quebram as barreiras, de pessoas abnegadas pelo esporte. Mas além disso, tem outros que eu também apoio, outros que me motivo, me inspiro, que são atletas também de alto rendimento, Douglas Bronze, que é bicampeão mundial de karatê, me espelho muito nele, mas isso no ramo esportivo. Agora na vida, sim, certamente que eu me espelho muito dos meus amigos, dos meus familiares, porque eu acredito que a nossa inspiração, a nossa motivação não tem que ser necessariamente em pessoas famosas, mas em pessoas que nos fazem nos sermos melhor cada vez mais. Então, todo mundo que me inspira a ser uma pessoa melhor, me motiva a ser uma pessoa melhor, é uma pessoa que com certeza sempre vai estar com o nome na minha lista de pessoas que estão sempre me motivando e que eu me inspiro. A minha maior superação foi em 2000, no final de 2016, quando eu estava na seleção brasileira de karatê, eu disputar um campeonato no Chile, campeonato sul-americano. E aí eu lembro que um mês antes da viagem eu rompi o ligamento colateral cruzado do joelho e meu papel não saiu do lugar. Para mim foi muito frustrante porque eu não pude ir, né, lutar nos campeonatos sul-americanos devido à lesão. Mas mais difícil, eu tive que passar por um processo de cirurgia porque apenas a fisioterapia e a academia não estavam resolvendo o problema. E toda vez que eu voltava a lutar, minha patela saía de novo. Então foi um momento muito traumático assim na minha vida de atleta. E eu só voltei a lutar no final de 2017. Fiquei quase um ano parado. E qual que é a minha maior dificuldade? Bom, atualmente a minha maior dificuldade está sendo conciliar as duas faculdades com os treinos do karatê, com os treinos da seleção mineira de karatê, porque é muito puxado. A gente tem carga horária para poder bater, senão a gente é tirado da seleção. Então, consegui organizar os estudos, as faculdades, com os treinos e as viagens do karatê. Para mim tem sido o melhor desafio.